Salvador, Botiatã 3601. Escuta, prossiga. Nível 360, quanto está com a informação dela? Cópia, 3601. Firmo. 39 Congonhas, 360, rota via Bridge, Pizulu no Nebra, rota Zulu. Decolo 90, curva direita. O perfil da Euleira, pós Leira Bridge, do setor via Pizulu no Meia. 5051 no transponder, controle 120.8. Dado nível 360, Pizulu 10, decolo 90 à direita da Euleira Bridge. A Pesolu no 6 BH DCT 506 como transponder 208 está 360. Correto, 08 portão, chama quando pronto Diga. Back de acionamento 08. Autorizado, Sintax. Falo táxi, via pátio Índia até o ponto de pegada 10, lá 2685, ajuste Mi 3 e bom voo. Pátio Índia, 2685. Seria Hercules Zulu 9, após direto o Mike November e Serra, o Bonal 050. Mati, prevista Momo, ainda não tem o seu plano, ok? Ah, tá ciente, provavelmente aceita a prevista mesmo, grato 9050. Sim, Mati.